André Celis Moral. Bota pra descer, menino. Bota, bota pra descer. Bota pra descer. Puxa meu piseiro. Faz tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe. Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece. Mas quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você dava suadinha, deu uma chegadinha e você arrepiou. Vou deixar você ir embora, mas pra minha marca não. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Eu vou deixar você ir embora, mas pra minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Bota no piseiro, bota. Puxa no piseiro, menino. O que a gente tá ficando, e o coitado não percebe. Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece. Mas quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você dá uma suadinha, dá uma chegadinha e você arrepiou. Vou deixar você ir embora, mas pra minha marca. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Joga baixinho, baixinho. Eu vou deixar você ir embora, baixinho. Você. A galera de casa que gosta do piseiro aí, conta com a gente. Que você tem outro. Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber. Puxa no piseiro, bota, bota no piseiro, vai. Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no... Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Vou botar no piseiro, vou botar no piseiro.